Aqui, ó, situações com sogras. A menina chega pra mãe e fala: mãe, ô mamãe, o Mário diz que não acredita em inferno, mãe. Eu não acredito. Case-se com ele, minha filha, e deixa o resto comigo. Tem uns que consegue. Tem uns que consegue. O homem leva um susto ao ouvir da cartomante. Em breve sua sogra vai morrer de forma violenta. Nossa. Ele pergunta ligeiro: violentamente? E eu, você é absolvido? Já tava nos planos então? O cara encontra um amigo na rua e fala: rapaz, mas você é igualzinho a minha sogra. É. A única diferença é o bigode. Nossa. Mas eu não tenho bigode. Não, mas a minha sogra tem. Eita porra, que bonita. Eu vim da queixa, pois a minha sogra sumiu. Ah, sim, há quanto tempo ela sumiu? Duas semanas. Mas só agora que você vem da queixa? Custei acreditar que tinha tanta sorte. Também. Eu não sei porque reclamo tanto da sogra. Trem tão bonzinho. O cara, a sogra do cara morreu, o amigo perguntou: e aí, o que você vai fazer? Vai enterrar ou cremar? As duas coisas, velho, não dá pra facilitar, né? Vai que morto, né? Vai ser igual o Jason, vai saber Deus, né? Meu Deus do céu. Querido, onde está aquele livro que eu comprei, Como Viver 100 Anos? É. Joguei fora. Jogou fora por quê? É. A sua mãe tá vindo visitar a gente amanhã, eu não quero que ela fique lendo essas coisas. Vai que funciona mesmo, né? É melhor não brincar, não facilitar. Na sala de espera de um grande hospital, o médico chega pra um cara nervoso pra caramba e fala: olha, eu tenho uma péssima notícia pra te dar, viu? Olha, a cirurgia que fizemos em sua mãe... Ah, não, ela não é minha mãe, não. Ela é minha sogra, doutor. Ah, bom, nesse caso, então, eu tenho uma ótima notícia pra lhe dar. O médico já sabe a situação. Deve ter uma sogra do inferno aí também. Muito bom. Olha, meu amigo, minha sogra morreu, agora eu fiquei em dúvida. Eu não sei se eu vou trabalhar ou se eu vou pro enterro dela. O que você acha? Não, o amigo falou assim: ó, primeiro o trabalho, velho, depois a diversão. Pode crer. Sabe qual é a punição por bigamia? Por bigamia? Eu não sei. É ter duas sogras. Eu também acho. Você é punido pra caramba. Por isso vou trair a esposa, trai com a irmã dela. Vai ter uma sogra só. Aí a porta... Ele abre-se: pois não. O senhor poderia contribuir com o lar dos idosos? Ah, sim, só um momento, vou buscar minha sogra. É muita maldade. É, pode não.